Participe da tradicional festa do marisco no Morro das Pedras. Atrações de folclore e comida típica. Sexta Festa do Marisco, de 11 a 13 de janeiro. Apoio. Agora, os armazéns e minimercados do sul da ilha têm um atacadão perto de você. Atacadão Norte Sul. Ilha Madeira, materiais para construção. Madeiras, tijolos, esquadrias e tudo para a sua construção. Agora na Costeira, os melhores preços em gêneros alimentícios com setor varejista, Kiko Atacadista e Rede Barriga Verde. A maneira mais fácil e rápida de você alugar um carro é na Localiza National. Agências nas principais cidades e aeroportos do Brasil, tarifas promocionais, frota diversificada e atendimento personalizado. Em Florianópolis, todas as facilidades para você alugar um carro. Avenida Paulo Fontes 730, Centro. Fone 225578. Você merece Localiza National. Pai, vamos jogar bola? Agora estou ocupado com o trabalho. Você é, sem dúvida, um homem muito ocupado. Quer que eu vá buscar a bola? Mais tarde, filho. Tem que terminar esse trabalho do escritório. É tanto trabalho que nunca termina no escritório. Pai, já é mais tarde? Às vezes há coisas que o fazem esquecer outras também importantes. Vai, filha, pega a bola. Só espero que não seja tarde demais. Barriga Verde FM. Por uma vida melhor. A Imperial traz para você, com exclusividade, as criações da moda de Jorge Armani e Christian Dior, entre outras famosas no mundo inteiro. Não deixe por menos. Você merece o melhor. Saia do lugar comum. Vista-se na Imperial. Seiza Center, Florianópolis. Imperial, a loja do homem. 96.1, frequência modulada. 8 horas. Diz, onde está você que não fazia sucesso? Baby, I won't let you down. You ask me if my love is clear for me to share. yours. My heart can tell me no. You for mercy. You don't know how strong my wound is. neste bloco do Special Phil Collins. My Willis will rain down. Todo dia. 96.1.